O tema a ser colocado aqui hoje é o livre-arbítrio, o livres escolhas, o livre julgamento. Para a gente compreender direito o que é arbítrio, né? O livre-arbítrio, a gente compara a questão do futebol, que eles chamam de juiz, o árbitro. Então, dentro de um campo de futebol, existe o árbitro, que tem dois bandeiras, que são dois árbitros auxiliares, no caso, em que eles decidem o que é certo e o que é errado, o que é falta, o que não é falta, o que deve ser advertido, o que não deve ser advertido e deve ser expulso, enfim. Dentro de um campo de futebol, existe um juiz que decide o que é certo e errado. Às vezes ele é justo e às vezes ele não é justo. Todos nós, se levarmos em consideração aquela lei suprema, que é uma lei natural, que é a lei da liberdade, né? Que não deixa de ser também uma lei divina, junto de tantas outras, né? Então nós temos a lei do livre-arbítrio à nossa disposição. O que nós fazemos com a lei do livre-arbítrio? O que nós arbitramos? O que nós julgamos? O que nós decidimos todos os dias? Se a gente vai fazer um exame de consciência à noite, quando a gente vai deitar, de repente, né? Se a gente consegue, nós vamos perceber que todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, nós fazemos aquilo que nós chamamos de arbitrar. Nós fazemos escolhas. Nós julgamos para nós e para os outros. Se nós fazemos escolhas para nós, se nós arbitramos para nós, são escolhas que vai fazer com que a gente tome alguma atitude, cometa algum ato, fale algumas palavras que podem ou não podem construir energias positivas ou destruir energias positivas e construir energias negativas. Tudo dependendo do nosso arbítrio, da nossa livre vontade. Nós somos livres para o nosso livre arbítrio. Existe uma coisa que foi dada por nós, para nós, que é a lei da liberdade, a lei da escolha, para nós próprios e para os outros. Mais grave ainda é quando nós fazemos o livre-arbítrio para os outros. Quando nós julgamos. Quando nós fazemos uma escolha precipitada, ou às vezes uma escolha sem conhecimento, sem ideia formada, que é o preconceito, e nós decidimos algo por alguém. Nós decidimos se a pessoa ela deve ser ré ou réu ou não. Nós condenamos ou não. Nós, através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, às vezes, de julgar e de condenar, nós condenamos. Nós, com as nossas ideias, com a nossa opinião, muitas vezes, através da opinião burra, que é a nossa, às vezes, que não tem conhecimento nenhum, que a nossa opinião, às vezes, muitas vezes, maior parte das vezes, não vale nada, porque a minha opinião, sem conhecimento, ela vai desencadear a opinião de muitas outras pessoas, por causa da nossa opinião, sem conhecimento. E nós desencadeamos aí, através dessa opinião, dessa arbitrariedade que nós cometemos com outras pessoas, uma energia extremamente negativa para nós próprios. Por quê? Porque nós estamos arbitrando aquilo que nós não conhecemos. Por isso que o livre-arbítrio foi nos dado. Por quê? Porque nós temos que passar por todas essas leis naturais ou leis divinas, que são a lei da reencarnação, a lei do trabalho, a lei do amor, a lei da ação e reação, a lei da liberdade, que é a mesma coisa quase que livre-arbítrio, são outras leis, que são leis naturais, leis divinas, que fazem parte do nosso planeta de provas e expiações. No momento que a gente conseguir ter um livre-arbítrio justo, mas justo, coerente, sensato, dentro daquilo que nós realmente acreditamos, bom, talvez a gente consiga sair desse planeta de provas e expiações e partir para aquele planeta que a gente chama de planeta de regeneração. Mas até que a gente cometa essas arbitrariedades, até que a gente, às vezes, julga a pessoa ao invés de julgar as atitudes, nós estamos cometendo uma arbitrariedade, nós estamos cometendo uma injustiça. Porque nós estamos vendo, às vezes, a pessoa, que talvez a gente não gosta, que a gente não vai com a cara, ao invés de julgar essa atitude da pessoa, a gente está julgando a pessoa. Isso que é aquilo que a gente chama de preconceito. E isso aí está por aí todos os dias. Existe aquele preconceito sexual, preconceito racial, tem o preconceito religioso, isso está na moda agora, o preconceito religioso, né? Os caras atirando bomba, matando um, atirando no outro, por quê? Porque simplesmente eles estão fazendo um livre-arbítrio totalmente injusto de pessoas que não concordam com a ideologia religiosa de outras. Que seriam, digamos assim, os fundamentalismos islâmicos. Não o Islã, o fundamentalismo islâmico. A mesma coisa com atitudes, às vezes, contra homossexuais, contra pessoas que têm tatuagem, contra pessoas que têm problemas, que são aqueles que se chamam de excluídos da sociedade. Todos os dias, nós, sem querer e inconscientemente, nós cometemos injustiças arbitrárias. Se nós formos perceber, e se nós formos, digamos assim, fazer uma análise mais profunda da atitude correta que a gente devia ter através do livre-arbítrio, seria um momento em que, se a nossa atitude, se o nosso julgamento, se a nossa decisão, ela for pelo bem comum da grande maioria das pessoas, for para falar bem das pessoas, for para falar de coisas positivas, coisas benéficas, coisas que vão construir algo, bom, nós estamos fazendo o correto. Agora, se esse meu livre-arbítrio, se esse meu julgamento, essa minha opinião, essa minha decisão perante as outras pessoas for para benefício próprio de mim e mais um ou dois, para ter alguma, digamos assim, alguma troca, para receber algo material ou alguma coisa de algum poder político, ou o poder de uma pequena comunidade, de uma sociedade, bom, o nosso livre-arbítrio está sendo injusto. Então é muito fácil a gente perceber quando nós estamos pensando arbitrariamente, de forma injusta, e quando estamos cometendo, quando nós estamos fazendo o nosso livre-arbítrio de uma maneira positiva. Se nós formos tomar um exemplo agora, em uma grande dimensão, nós somos obrigados aqui, sem querer se meter em política, mas estamos, todos nós somos, humanos que somos, somos politizados, né? Estamos passando por um problema bastante complicado, né? Na questão da intriga política, do problema político, das confusões políticas. Por quê? Porque eles estão, os superiores lá que estão no poder, lá, os deputados, senadores e outros, eles estão arbitrando de forma inequívoca, de forma errada. Por quê? Porque eles estão tentando angariar poder, angariar, assim, através de barganha, através de propina, coisas em benefício materialmente para eles próprios. Eles não estão cometendo, fazendo algo como um livre-arbítrio, um livre-julgamento, um livre-escolha em benefício de uma nação toda. É isso que a gente pode pegar, por exemplo, para nós próprios, para que a gente não cometa o mesmo erro que esses nossos governantes estão tomando. Para que a gente, quando faça o nosso julgamento, se é que nós temos direito de julgar, ou quando nós tomamos uma decisão para nós próprios ou para os outros, para que a gente perceba bem se no momento em que eu estou tomando essa decisão, ou estou fazendo esse julgamento, ou um pré-julgamento, se eu mais para frente não vou colher chuvas, trovoadas, granizo e outras coisas, por causa do meu julgamento e de minha decisão totalmente errônea. Porque Jesus dizia, não julgueis para não serdes julgados. Ao mesmo tempo que ele diz assim, todos têm o seu livre-arbítrio. Quer dizer, todos nós temos a oportunidade de arbitrar. Todos nós temos a liberdade de escolher. Mas a nossa escolha é de nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade aqui da casa espírita, não é a responsabilidade do padre ou do pastor, não é a responsabilidade do prefeito, do vereador, não é a responsabilidade de ninguém. Cada um que faz a sua escolha, cada um que faz o seu julgamento através do seu livre arbítrio, ele escolhe aquilo que é para ele próprio. Então as responsabilidades são individuais. Se eu escolho hoje condenar a atitude de alguém porque cometeu tal crime, porque cometeu tal delito, isso, aquilo, bom, vamos ver. Será que eu tenho esse direito de comentar, de julgar, de decidir? Então, para a gente ter dentro de nós o cuidado de cuidarmos com as nossas palavras, com nossos pensamentos, palavras e depois atitudes. Porque a gente vai colher aquilo que a gente semeou. E o que, que a gente semeia hoje? Palavras, atitudes e pensamentos. Então fica aqui uma proposta de reflexão para pensarmos realmente sobre a questão do livre-arbítrio. Ele pode ser de uma utilização fora de série, se é para a nossa construção mental, para a nossa construção espiritual, para a nossa evolução espiritual. Mas ele pode ser também extremamente destrutivo quando nós o utilizarmos de maneira errônea, de maneira arbitrária, injusta. Obrigado.